Alô! Oi, amor! Que você quer, mulher? Tô com saudade de você! É? Liguei só pra te dizer... O quê? Que eu quero fazer amor gostoso com você. Sentiu saudade do negro? Porque o negro é quem faz gostoso. Te chacoalho toda até virar lama o gozo. Vem de madrugadona, sua piranha safadona, que tu vai receber a sequência do toma, toma, toma, a sequência do toma, toma, toma, a sequência do toma, toma, toma, a sequência do toma. Juro sempre ao lanche que eu vou ter estourado, vai. Toma, toma, toma, a sequência. Bruno Rastreamento do Pute Velho, o rei dos rastreadores. Toma, toma, a sequência do toma. Vem no swing, vem, vem, Marcel. Oi, sentiu saudade do negro, porque o negro é tão gostoso. Chacoalho todo até virar lama o gozo. Vem de madrugadona, sua piranha safadona, que tu vai receber a sequência do toma. Toma, toma, a sequência do toma. Isso não é rir, vai Letícia. Sequência do toma, oi. Toma, toma, a sequência do toma. Toma, castiga, Léo. Toma, oi, toma, toma, a sequência do boy das pizzas. Vai vendo, pague só. Toma, oi, toma, toma, a sequência do toma. André Silvio, Gráfica Print Max, Lava Jato Paulinho.